0903. Estamos na 3 com completa aproximação, chame Torre. Frequência 118, decimal 95. 118, 95 graus. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1093, estabilizado IRS X-Train. Gol 1093, bom dia. Check-Train, autorizado por repetido no zero, vento 150 graus, 7 lá. TV Pouso, gol 1093, capiteiro 10. Correção, desconsidere e continue a aproximação aguardando autorização, gol 1093. Vai continuar a aproximação aguardando autorização, gol 1093. Voando Cubado 3171. 0, vento 150 graus, 89. Eu pouso, capiteiro 10, ou no 093. Zero 2585 autorizado a final da pista no 0, reposto estabilizado no lock. Exotan 3597, está com 150 de BOB, autonomia de 3 horas alterna, Uberlândia. 3597, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera 1895, 1015, ajuste. Ok, ponto de espera 1895, grato, 1015, ajuste, está 3597, bom trabalho. Exotan 3153. 02, pushback, acionamento. Faz a passagem do companhia retaguarda, autorizado, chama o táxi, tá 3153. Faz a passagem da companhia, tá autorizado, tá 3153. Adotar 3, 5, 1, 7, visual com tráfego nacional, pronto. Faz tráfego nacional, aliar e manter no 0, TAN 3, 5, 7. Faz tráfego nacional, aliar e manter no 3, 5, 7. Uno 093, solos 49, direita 1211. 211 à direita, grato. Hoje, sol Salvador, bom dia, voo no 093. Uno 093, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol 101. Tá

2895, boa. Torre Salvador, Cordial, bom dia, Força Aérea 2585, fui a Leste com o trem baixado, checado. Força Aérea 2585, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Uma guerrante da Juliette, voo no 095. 3153 para o táxi com 167, 3 horas e 35, alterna Campinas. 3153, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 015. 1895 à direita agora, tá 3153. Voo no 093, a retaguarda do TAM, ingresso a Juliette, portão 4. Vai ingressar a parte, eu paro, portão 4. Voo no Controle UTA 3597, o senhor consegue coordenar pra gente leva, por gentileza? Obrigado, vai Eleva 3597. Obrigado, Eleva 3597. Azul 4040, autorizado, pushback acionamento, champ taxi. Autorizado, funcionamento, chamarei taxi, 4040. Oi, então, 153 no ponto de espera, pronto, visual com a aeronave na curta. Tá 3153 após a aeronave na curta, alinhar e manter no zero. Após alinhar e manter no zero, tá 3153. Libere a direita via Eco, taxi via Alfa, reporta na taxi Delta para o cruzamento. E direita Alfa, reporta para a Delta. Parte militar ou autoridade? Autoridade. 7, reporta na Delta então para ingresso. Reporta. Uno 53, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Livre decolagem, está 3, 153. Chama centro Recife, frequência 988, alterna 13. Série 2585, confirmando ultrapassar o taxi Delta. Ok, autorizado cruzamento. O 2585, mantém a posição antes da taxa Gillette, mantém a posição agora imediatamente. Ok, mantém a posição. 288-353, obrigado, bom serviço, 3597. Gente, passe à direita, via Índia, ponto de espera, chame 1895, QNH 1015. No 0015, QNH, direita, Índia, ou no 1895, a Torre, o Azul 4040, obrigado, ótimo trabalho. 8, bom dia. Série 2585, está autorizado ingresso Juliette, a retaguarda do Azul vai manter a posição no ponto de espera, ok? Juliette, atrás do Azul, mantém a posição no ponto de Salvador, bom dia, Azul 4040.0. Bom dia, Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Azul 4040. Salvador, está 3153, bom dia. 3153, contato radar, cruza 3500 pés. Rodou 360, o senhor Dael, vigilante. Proagir Dael, tá 3153. Autorizado, Champ Taxi, tá 3890. Autorizado, ingresso pista no 028 até o pátio de autoridade. Autorizado. Salvador Clearance, good morning, Azul 2783, please go. Azul 2783, Golf, information core, standby squad. 783. 40, decolado 03, controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho. Contato radar na decolagem. Sai da Arbor. Sobe nível de voo 360, vigilância. Arbor 360, azul 4040. Iniciando, tiver 3890, solo voltando. Iniciando 3890. Azul 2783, ready squad. Yes, sir, go ahead. 2783, clear, Serra Bravo, Quebec Vitor, flight level 180, via flight plan, departure runway 10, after departure, right turn, Arbor departure, Alpha transition. Salvador approach, 120, decimal 8, scope 5445. Azul, 2783, clear to Serra Bravo, Quebec Vitor, flight level 180, flight plan route. Departure from runway 10 with right turn on Arbor, departure 11 transition. Departure frequency 1208, Foco 5445, 783. Feedback correct, call me right for pushback and start at 2783. Call back. Azul 4201, pronto para corte. Azul 4201, na escuta do solo. Autorizado Campinas, via Apazulu no 0, por base Apazulu no 6, após conforme rota. Nível 340. Decola da pista no 0, curva direita, saída da AEL, Leda Motiva. 120, decimal 8, controle, transponda 5437. Autorizado 340, Apazulu no 0, por base Apazulu no 6, conta rota no 0, curva direita da AEL, Leda Motiva. 208 controle, 5437, responda azul 4201. Lançamento transponda 4201. 5437. Correto, na posição 10 é pronto. Papapá, Mike, Romeo Alfa, mantém a escuta aguardando o pacote. cruzamento Champ Taxi para Papa Delta. Centro Recife 3325, alterna 251. Centro Recife 3325, alterna 251, tá 3153, bom dia. Controle o azul 4040. Siga. Possibilidade de enviar a posição Mopsu ou alguma mais à frente? Guarde. Aguarde. Fala com 3890 para o táxi 173, 3 horas e 20, Fortaleza. Confia, por favor. 173, 320, Fortaleza, é o 3890 para o ataque. A direita vem aí, 1895, ajustado 1015, bom voo. 1095, autorizado o ataque, está 3090, boa. Victor Hotel Delta, está lá em Maguas 4. Agora o centro Recife 288, alterna 3523. 288-353-12-4040, obrigado, um bom trabalho. Delta ao solo, prossiga informações do seu voo, por gentileza. Lupeado. Em um animal autorizado, 500 pés, decolagem para o swing, coordenação 4895, aciona 0132 no transponder, pelo controle 208, Vitor Atodel. Fala 14895, bom voo, até próximo. Fala Salvador, Oceanero 6211, ponte 6 com a Golf para Galeão. 6211, bom dia. Dael Lederum, negócio 4. Dando golpe, Oceanero 6211. Como é o prossiga? Ciente, autorizado em Maracaju, 500 pés, decolagem em coordenação com a torre 1895, com proa eco, a senhora 0260 transponder, controle 208. Fez agora a torre 1895, ajustado 1015, barro. O Chanel 6219, pronto, copa. Alta copa, Chanel 6219. Galeão, 360, rota conforme o plano de voo, pista 1 a 0, primeira curva à direita, da Eoleda Irume. 5441 transponder, controle em 208. Galeão nível 360, conforme o plano, decola da 10 com curva direita na Dael, Leda, Irume. 5441 transponder, 1208 controle feito, chamada 6211. Correto, portão 612, chame pronto. Porta 612, chamará quando pronto, chamada 6211. A 150 graus aí, né? Além de cola da 10, tá 3890. Salvador, bom dia. 1963, centro da Golf para o Galeão. 1963. Golf confere. Lá, da El Liberum, agora de corte. Agora 963. Salvador, o azul 4201 está no 10 para pista de estacionamento. 4201, portão no 0, autorizado de impacto. Número 2, a boa Alessa. Vento no 50 graus, 8 nós, chame fora do solo, Michael Melco. 3890, aos 15, controle 1208, boa viagem. 208, uma volta, 3890. 0093, número 3 para cópia, boa, transição Elefa. É bora, Elefa, vai, aguarda. 330, aí da PUCA. 330 na boca, tá 38 na 0. Bora, solo, Michael Melofa, pro lado encerrado. Do oeste, aguarda transferência. Michael Melofa decolou aos 1 no meio. É 225, bom dia. Bom dia, Cinti da Golf, 380 Brasília. 4 cópia, bora Elefa saída. Ah, bora Elefa, Cinti. Ok, livre... Confirme o papal do Delta. Papal, confirme o papal do Delta. Barra, papal, ok, tá autorizado, chama para ingresso. O meu Alfa transfere controle no 208, segue com proa do litoral. Vou. 208 chamará, Michael Alfa. Bom voo. 10 no 5, parte índio no ponto de espera da 10, torre 1895, parte 201, obrigado. Papá, Mike, Romeo Alfa. Mike, Romeo Alfa, Prossiga em condições de 2.500 pés, litoral norte, família vindo para o TR Salvador. Quando possível, ser estimado para pouso em Aracaju. Aracaju, mais uma hora aí, 20 está presente. Vai, Tomeu. Estrada Delta fora do sol, visual com a 17. Ok, o Papa Hotel Delta autorizado ingresso, reporte aliado e pronto. Para o meu Victor Hotel Delta, já fora do solo, visual com o ano 7. Victor Hotel Delta, informação, a intenção é início paralela, confirme. A intenção é cruzamento da 1-0 para sobrevoo na orla. Ok, ciente. É, mantenha o setor norte, aguarde apenas a decolagem da aeronave da 17, ok? Vai aguardar a decolagem da aeronave do Victor Hotel Delta. 08. Cruzando Galeone, nível 360, via rota do plano. Decolada 10, curva direita, Dael Leda Irumi. 5447 é o transponder, 208 é o controle, gol no 963. Correto, posição. O Victor Hotel Delta autorizado prosseguir com o Proaçu. Observe a aeronave decolando agora da 17 para o litoral sul, ok? Avisou com a mesma, vai manter 500 pés pro Adolfo Itapuã. Brasília, 360 autorizado, roda conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, arbora elefa, 5453 transponder, controle 208. Autorizado 2360 para Brasília, mais uma pelo plano, decola pista 1-0, curva à direita, meio da arbora elefa, transponder 5453, controle 208. Gol 865, correto, chame pronto, gate 9. Vamos lá. O meu papai Hotel Delta decola os 20, controle 1208, boa viagem. Boa. Salvador Azul 4201, pronto, ponto para a 0. 4201, alinhar e manter. Alinhar e manter, 04201. Pedro Daniel. 20 Daniel, obrigado. Ciente, Vitor Hotel Delta, transfere no 208 agora com o Proa do Falar de Itapuã para sobrevoo em coordenação com a paralela, ok? Vitor Hotel Delta. Transfere o controle 1208, Vitor Hotel Delta, que é seu retorno. Papai de LED Papá, prossiga. Oi, Papá, o meu vidro até o gato. Siga, Vitor Hotel Delta. Decolado em imagem, está no farol de Itapuá. Se autorizado, mantém a orla 500 pés para sobrevoar o próximo de recurso. Sente, informe iniciando o sobrevoo na região de Aerocuba. Hotel Delta. Formarado, sobrevoo, Vitor Hotel Delta. 2890, chame o centro de FIFA, frequências 2545, alternativa 26, decimal 8. 093, pronto, corta. Confins, 360, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição elefa. 5451 no transponder, controle 208. Autorizado para Confins, nível 360, via rota do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, na saída arbor, transição elefa. Transponder 5451 no controle de saída 1208. Correto, gate 4, chame pronto, 9093. Reportará. America, Europa, 083, go ahead. Is Europa 083 ready to copy? Yes, we are ready to copy, sir. Europa 083. Clear from Salvador to Sierra Charlie Echo Lima. Flight level 30, as flight plan en route. Runway 10, right turn. After departure, dial Leda Motiva. Call code 5430. Salvador departure 120-80. Ok, clear to Santiago de Chile, fly level 380, runway 10, right turn, dial Lira Motiva, squawk 4030, confirm Europa 03. Squawk code 5430. Squawk 5430, Europa 03. Ok, pushback and startup approved, call me taxi. For the taxi, we'll start up approved, Europa 03. Chanel 625, pronto, copy. Xanair 6225, pronto, copy. 25, prossiga. Brasília, 380 autorizado, rota conforme o plano de voo. Pistão no zero, primeira curva à direita. Arbor, transição, Elefa, 5455, transponde, controle 208. Brasília, conforme plano, upper Zulu no 7, no nível 380. Arbor, Elefa, 5455, no 208. Correto, portão 7, chame pronto. Trabalhamos. Sou Papá Romeu, Papá Gilete, Papá, pronto, corta. Vitória Delta, passar na região, sobrevoo. Nível 1, 2-0, rota conforme o plano, pistão na 7, primeira esquerda, Momo, após Momo direto, 5421, transponde, controle 208. Certo, radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 340 no perfil da Euleda. Ok, no perfil. Aguarda, se possível, assim, da Euleda. Seguarde. Correto, Rabato, aciona, chama pelo táxi em 1895-1015. É com minha Alfa, frequência livre para coordenação com os tráficos locais em 345 para ingresso na terminal Aracaju, chama aquele controle na frequência 120-3, Mike Romeu Alfa. 1203 Aracaju, camará o Mike Romeu Alfa, transponderse. Livre táxi, chame para ingresso, Papá Juliette, Papá. autorizado o ingresso, reporte em alinhado e pronto. Olha, essa notificação, deixe-se manter a minha voo 040, chegada bom. 040, por isso é pra Lagoinhas, autorizado a Lagoinhas, 649. Direto a Lagoinhas, 649. Decimal 95, Canadian 1015. Ok, by Apron 1, India, and before India, call tower at 11, Decimal 905, or Repartido A3. Hey, from have a nice flight. Papá, Juliette, Papá, livre decolagem no 7, o vento no 50 graus, 10 minutos. Papá, Hotel Delta, vou direto eu. Vou direto eu, Papá, Hotel Delta, obrigado. Delta chama centro Recife 3325, alterna 25, décima 1. 4958. A presença chega na Mari, chama no ponto ideal descido. Oi, Mari, está presente. Chega na Mari, já está voando. Mari, já está descendo. 4958. Azul 4201, chame Recife, as frequências 3325, alterna 25, décima 1. 3325, confirme a secundária? 25, décima 1, contendo a máxima velocidade na subida de 250 nós. 3325, 251, mantendo 250, o azul 4201, bom dia. Boa noite, 65, portão 9, autorizado. Boa noite. Patrulha de Salvador, Papa Romeu, Papa Juliette, Papa, decolada no 7, na sua escuta. Oi, Papa Juliette, Papa, contato na minha decolagem, sobre mantenha 120 na saída via, saída Momo. 120, saída Momo, Papá de 10, Papá. Papa 083 now, clear to take off runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear for take off runway 10, Europa 083. ground Azul 2783, request startup and pushback. Ok, approve, Comtex, Azul 2783. Vertex 6783. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, X-Ray, Hotel. Prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Qual a sua posição no pátio 3? 4 Romeu. Te aguarde. Alfa, X-Ray, Hotel, aguardando. Chegou no 093, está com 176 a bordo, 2,58, alterna Campina. À direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustado 1015, bom voo, 093. Índia, ponto de espera, 1895, grato, bom serviço. Solo, boa noite, para o táxi, 181 a bordo, pulando 1025, alterna Campina. Voo no 865, número 2, ponto de espera, via Índia, torre 1895, ajustado 1015, bom voo. Era 28 ou 18. Formará vibrando. Ara descido azul 4958. 4958, isso é para 050. Esse para o 050, 4950. Estou lhe autorizando para o editor, agora no 649. Europa 083, Airborne 36, na Salvador 120, décimo 8, eu nasci. Tudo certo, o que tem? 2229, informação, Golf. 2229, identificação, autorizada a chegar a mar, chama no ponto de L de descida. Ok, da 13 para 10, autorizado, chame ao término. Sim, será feito, graças. Corre, Salvador. Bom dia, gol no 093, ponto de espera da 10 pronto. 89, voe Duna. Controle de Europa 083, Europa 083, foi de contact, no Project Lab, mantém flight level 380, proceed as clear on the ground. Ok, proceed to Lira, da Elandira, Europa 083, 380. 89, voe Duna. Controle Salvador, Papá, Juliette, Papá. Prossiga. Se possível, solicita para o direto IRC. A gente gostaria, perdão? 317. A gente está autorizado direto. Papá, Juliette, Papá. Seguindo o 120. Azul 4958, reduza para 2109. Mano para 2009, 4958. 2109. Ok, 2109, 4958. Para descida ao passaredo 2229. 229, isso para o 060. 060, 2229. Vento 1950 graus com 8 nós. Muito obrigado. proa 360, limite será o localizador. Ok, sobre retornação esquerda, proa norte 360, limitado pelo localizador, azul 4958. 585, head to copy. Fala Salvador, to Brazil, clear, flight level 400, as flight plan in route, runway 10, right turn, arbor, departure, left transition, call code 5456, Salvador, departure 10.80. Para sobrevoo, vetor de alerta. 65, alinhar, mantém. Mantém, mantém. 062 no 1, gate 3, feedback acionar. 62 no 1, coordeno com a equipe solo, corrijo. Autorizado, chama o táxi. Corrijo, contra o departamento de controle. Yes, sir, is 120.80. Okay, runway 10 and call code 5456. 08, obrigado. Salvador, 093. 093, contato radar na decolagem, submantenha 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, 09. 1100, estimado para pouso em descer para paz e viagem para paz. Copiado, 1100. Seguindo 4.649. Gente, separa 2.000 pés, último em Salvador no 015. Aguarde um vetor final para o localizador. 2015, aguardando o vetor com 649. Azul 4958, curva direita para o 035, o limite serão 10 milhas na proa. Direita 035, confirmou o limite? 10 milhas na proa. 10 milhas na proa, 4958. Capaz de escapar, ponto de modificação das regras de voo. Após 120 milhas, o VOR em Salvador. Voo no 649, tem um tráfego de um helicóptero, batendo 500 pés, um Romeo 44. Baixa altura, interferir com sua aproximação de instrumento, efetuando o cruzamento da final da pista 1 no 0. Quadro 958 para o localizador, direita 070, chame estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado, 4958. Altitude mantém 050. Você mantém 3.000, ajustado 1.015, 4958. 3.000 com 1.015, 4958. Por 963, táxi autorizado via Pátio 3, Pátio 1, Índia, no ponto espera, torre 1895, ajustado 1.015. Pátio 3, Pátio 1, no ponto de espera Índia, 295, voo 1963. Voo, Vitor Hotel Delta, na região sobrevoo. Gente. Airport 083, can take down 6-7, frequency 133.25, backup 125.1. 13325 or 1251. Tropa 083. Fiz um com relevo, autoriza o índio acerro, com 649. Qual é o vetor final para o localizador? 649. Antônio, ligou 1865, decolou, não se escuta. 865. contato radar da colagem, submoto canhão, o 360, saída Arbor. 360, liberado 260, restrição? 360, correto. Sim, obrigado. Confirmado com 649, mantém a proa? Esquerda na proa 150, para interceptar o localizador, 649. 50, com 649. Obrigado. Vamos estabilizar no localizador. Livre ali, chegou 649. Vamos pro início do reboque do Alpha X Ray Hotel? Agora, Alpha X Ray Hotel, chame na saída do Pad 3. Alpha X Ray Hotel, chame lá na saída do Pad 3. Alô, Salvador, Papa Tango, Mike X Ray, Mike, formando o término de reboque no gate número 10. Copiado, gente. Graças a Deus. 6211, mantém o ponto de terra. Mantém o ponto de terra. 49, complete aproximação. LS, chama tudo, Salvador. 295-649. Estabilizado, azul 4958. Para 2010, e agora transferência 2, Salvador. 4958. 10.000, agora transferência, azul 4958. Ou 1093, chama o centro Recife 288, alterna 35, decimal 3. 288, 35, 25, bom, 093. Secundário 35, decimal 3. 353. Bom, 093. Vitor Hotel Delta, sobrevoo, 49. A gente foi me livrando o setor do sobrevoo, Vitor Hotel Delta.